confirme o equipamento. Que Romeu Luiz que suba para 1.500 pés, altímetro em Salvador 1.0 no 3. Acione código transponder 0223, 0223 no transponder, confirmando o POB. Comando 7 para Ilhéus, confirma o nível. É o nível 2, 2-0. 2-0, será coordenado agora. Lato. No final da 1-7, trem da chave travado, Mike Excel. Vento 120 graus, 14 nós, avistado, chame no solo controlado. Pá, pá, pá, pá, Mike Eco Delta. Reportarei depois do pouso Eco Delta. 35480. Atingir e mantendo 090, India Mike Alpha. E mantendo 090, ela me escuta aguardando o chat, India Mike Alpha. Mike Alpha. Delta 3602. Prossiga. Você vai colher coordenar para nós o nível 220 como final, 220? Delta 3602, já vai ingressar no espaço aéreo do centro Recife. Chame aquele órgão de controle 1-3325, alterno 1288, Delta 3602. Ciente 1-3325, 1288. Muito obrigado, então, uma boa tarde. Sete copia. Autorizado Salvador Ilhéus. Nível 220, via direta, após decolar o valor 90, curva direita, subida da Euler de Ilhéus, código 5415, frequência do controle 119, decimal 35. Estou confirmando o transponder? 5415. Puxo, autorizado para Ilhéus, nível 220, direto, decolando a pista 10 com curva direita, na saída de Itael Ilhéus. O transponder 5415 e o controle 119.35, voo no 397. Confirmando a saída, Dael, Leida, após, direto Ilhéus. Ah, positivo, Dael, Leida, Ilhéus, voo no 397. Correto, 07 é o portão, chantando para o pushback, Flamengo. 397. Até para efeito aqui de instrução, seu pouso é... tem uma recomendação da empresa para pousar sempre na pista, ou se a gente instruir o senhor a pousar direto no pátio 3 com a base pela direita ou pela esquerda, o senhor pousa também? Ah, tá ok. Tá bom, é bom saber. Obrigado, hein? Chame Recife, a frequência 1-3-3-5, até 288. Sarabas 2 para BH, qual o nível você tem? Você guarda coordenação. Autorização do... Prossegue pelo setor norte, corredor Veracruz, Interlagos e após vai prosseguir para o corredor forte. Código 5425, frequência do controle 1 no 9 decimal 35. Prezado, uma centena, WIC 1, decolada 10, curva direita, saída coral 5425, 1935. Correto, Carcará 22, livre acionagem para o táxi. Acionando o agente táxi, Carcará. Para o acionamento do pushback, portão 2, o objeto 6726. Portão 02 autorizado, Web, chama para o táxi. Sim, chama o táxi, 6726, Web. Ele poderia coordenar o nível 1960 para o trip? Papá, uniforme, Mike Uniforme, você é antes da papá? Papá, uniforme, Mike Uniforme, confirme a pista em uso e o Pátio 5. Pátio 5 e BTA pode decolar da 1-7. 5, Salvador para Sierra Brava, Sierra Lima, 260. Afirmativo, 260, São Luís. São Luís, rumo noroeste. Afirmativo, Up Zulu 20. Up Zulu 20, quem tem mais correção que você está recebendo? 7. Cara 22, autorizado táxi, Reporta o hotel para ingresso na pista, confirmando a PB 02. PB 06. Meia no PB, Farcará 22. Autorizado o táxi, reporta para ingresso na 10. Reporta para ingresso na 10, Farcará. Eita, o Carcará 22 na escuta? Escuta. Fazemos o seguinte então, o hotel chame a torre para a decolagem 1 no 9, decimal 612, o Carcará 22. Então, meia, para a decolagem, Carcará. Lip 5490 está autorizado, final, nível 1 no 60, está autorizado a Petrolina. Agradece, 160, Petrolina direto. Para o táxi, objeto 672000 PB, 1133, 2 horas e 45, alterna Salvador. Objeto 672000 autorizado, táxi via Índia Alfa, antes da Delta, chamar a torre 1 no 8, versão 612, ajustando 0 no 2, tem um ótimo voo. 12, ele viu o táxi, Alfa, Índia e Alfa, reportar antes da Delta, torre 8667, 26, bom dia. Que perdeu contato com o centro, autorizado então 040, mais algumas vidas já poderia aprovar o SV 366? Informe autorizado Salvador para São Luís, Serra Bravo, Serra Lima, nível 260, aeroviário Zulu 20. Decolagem 17, com curva à esquerda, subida Momo, transição Flock, código 5155, frequência do controle 199.35. Excelente, autorizado São Luís, 260, Up Zulu 20. Decolagem 17, com curva à esquerda, saída Momo, transição Flock. Transponder 51255, controle 0935. Uniforme. Uniforme, uniforme correto, parte 5, sem pronto para. Mas então, para acionamento do táxi de decolagem, chama agora a torre 1 no 8, decimal 612. Confirme o PLB. Posso confirmar o PLB com a torre? Afirmativo, afirmativo. Então, chama agora para decolagem, acionamento do táxi de decolagem, a torre 118612, bom voo. Exato, bom serviço, vou chamar na 118612. Torre Salvador, bom dia, objeto 67, 26. Bom dia, autorizado decolar, pista 190 graus, 11 nós. Livre em leve, decolar, 10 de locado, 67, 26, objeto. Já pode entrar aqui na primeira? Afirmativo, taxiway Delta. Gente, livre graça via Delta, 67, 26. Controle Salvador, bom dia, voo 1765. Bom dia, voo 1765, acione identificação, chegada Amã. Desça aí, mantenha o nível de voo 050. Ajuste altímetro no 0 no 2. Voo 1765, reduza para 250 nós. Já está mantendo 259, desce até o 50.012. Galera. Centro Recife, frequência 12685, alterne 2545. Trip 5490, controle. PG Objeto 6726 decola ao 55, chama o controle. Controle 6726. Objeto 6726 decola, boa tarde. Objeto 6726, contato radar na decolagem, submantém nível 330, saída Puca, transição Aracaju. 330, Puca Aracaju, solicita manter 250, 6726. E o final 250? Ativo, final 250. Ativo, 6726, final 250, se autorizado. Ok, ciente. Autorizado, voo Aracaju, objeto 6726. Não, mantenha a saída PUC e aguarde. Manterá a PUC Aracaju, aguardando possibilidade de objeto 6726. Salvador, papapá, uniforme, mais uniforme. Prossiga. Pátio 5 está com 6 a bordo para acionamento. Autorizado a acionar, chamo o tanto para o táxi. Chama lá. Jet 6726, autorizado final, nível de voo 250. Sente, autorizado final, nível 250, objeto 6726, muito grato. Salvador, voo 1397, feedback de acionamento, posição 7. Autorizado 07 para táxi, voo 1397. Livre, 1397. Zero para Ferravita 368, Ferravita 366 e descida até 2500 pés, permanece 1012 ajuste. Matheus, 9 um reporte final à RINAVE informando que a cabeceira está deslocada a 1200 metros. Matheus, obrigado. Está autorizado a chamar controle? Confirme. Carcará 2 já decolou, pode chamar controle? Colou 58, chama controle, Carcará 22. O controle, 1935, Carcará 22. Controle Salvador, Carcará 22, na saída Coral. Carcará 22. Contato radar na decolagem, suba para o nível 100, mantenha a saída Coral. Mantendo Coral, subindo para o 100, Carcará 22. Informe seu estimado para o través da posição Conde, estimado de pouso em Aracaju. Chama Conde para os 2555, Aracaju para 1500. Copiado Conde 1425 e Aracaju 1500. Qual equipamento, poderia informar? Aperta 3-2. Alfa 3-4? 3-2. 3-2, gente. Webjet 6726, passa nível de voo 140, chame agora Recife. A frequência 12685, alterne 12545. De 6726, controle. Controle 2000, prossiga. Recife agora, 12085, alterne 12545. 12685, alterne 2545, objeto 6726, boa. Boa. Salvador, papapá, uniforme de informe acionado, 6 a bordo, 5 horas de autonomia, alternar Teresina, próximo ataque. Autorizado o táxi, ponto de espera da 17. Gol e gol no 260, bom dia. Alfa, uniforme, confirme o destino. Torre, 1260, da gol. 1260, chame passando Serra Vita 372. 1765, descendo via chegada para 2000 pés. Reporte localizador. Via chegada para 2000, pode efetuar renas da pista 10? Afirmativo, Serra Vito 366, 2500 pés. O ajuste permanece 1012. Para 2500 na produção Serra Vito 366, ou 1765. O Luiz que controla. Outro. Cabeceira deslocada, 1200 metros, cheque trem. Checado. Autorizado o pouso, 190 graus, 169. Vento forte. Vento norte, autorizado o pouso. Qual a intensidade mesmo? 169. O uniforme Mike Uniforme autorizado alinhar e manter cabeceira 17. Gente, vai ingressar, alinhar e manter na 17. É dúzia. Ajuste no 0 e no 2, tem um ótimo voo. Antes da Delta, chamar a torre? Afirmativo, antes da Delta, torre 1-8, essa mão meia dúzia. Alinhar e Papa Vitor. Gol no 397, antes da Delta, torre. Copiado, 397. Copa para Vitor, cópia. Tá autorizado, Salvador para Sierra November Alfa Uniforme, Aeroclube de Aracaju, 1010. Decorador 97, entrou a norte, sentido corredor forte, área forte, aciona o código 0264, frequência do controle 1-9-35. Gente, para acionamento de táxi da colagem, chama a torre 1-8, decimal meia dúzia, o Ian Papa Vito, confirme o B. Solo pela Alfa, o gol 397 ou pelo pátio? Gente, pode prosseguir via Juliette, Alfa, e antes da Delta, chamar a torre. Sim, pela Juliette, 97. Prossiga. Nada, chama pronto para o táxi, Ian Papa Vito. uniforme, marca uniforme, teria condições de decolar e ajustar a navegação para cruzar o campo ou rebloquear o VOR no mínimo nível 050 devido à aeronave em procedimento RNAV aproximando. Afirmativo. É autorizado a decolar 100 graus 14 nós. Visual. Complete final de nave, Torre Salvador agora na frequência 186 ou no 765. 186 até já. É. Torre Salvador, bom dia, bom 765. Voo 765, chame passando Serra Vito 372. Torre Salvador, voo 1765. 1765, chame passando Serra Vito 372. Vai reportar o Serra Vito 372, voo 1765. Torre, bom dia, voo no 397, mantendo o taxiway Delta. Mantém a posição. Mantém, voo no 397. Uniforme, Mike Uniforme, decolou 07, cumpre aquela instrução anterior, chame o controle em 1.9.35. Gente, vai manter o perfil para 5.000 pés, cruzamento, chamar a 0935. Controle Salvador, papapá, uniforme, Mike uniforme. Papapá, uniforme, Mike uniforme. Contato radar na decolagem, submanter nível de voo 260. Informo que o cruzamento do campo será acima do nível 050. Afirmativo, a seção 260 vai se ajustar para cruzar o aeródromo ao 050. Alô? Tudo de bom. Voo 372, baixo travado, voo 765. Autorizado pouso, cabeceira deslocada, 1200 metros. 1200 graus, 10 nós. Voo no 765. Deve pouso, voo 765. Vitor, autorizado decolar pro Nordeste 090 graus, 169. Meia zero, condições de prosseguir via Juliette. Negativo, vai aguardar aqui o no 260. Ou então, se autorizado pelo pátio. Então pode ingressar via aquilo, pátio 3, para agilizar o seu táxi. Bateu, autorizado então via aquilo para a posição 3, então 260. Tá, decolou os 10, aguarde transferência. 765 no solo aos 10, libera a direita, solo 219. A liberar 219, vai 7. Gol no 397, autorizado a linha e manter. A linha e manter, disse no 0, gol no 397. Whisky controle. Ok, 25 milhas nordeste de Salvador. Esse eu já livrou a CTR de Salvador. Mantenha-se em condições visuais a 1500 pés. Para a coordenação agora vai chamar na frequência 2345 no através de Conde. Se não tiver mais contato com Salvador, vai chamar Aracaju na frequência 12030. Com Deus, Luiz. Boa tarde, tenha um excelente voo. Papa Vitor, chame agora o controle em 119 decimal 35, tem um bom voo. E esse Papa Vitor chamará o controle 119 decimal 35, grata. Controle Salvador, bom dia, o Papa Tango Yankee, Papa Vitor. Papa Vitor, prossiga 1 no mil pés, corredor forte. Yankee, Papa Vitor. Pode decolar, 1397. Torre, gol, 1397. Controle, voltando. Yankee, Papa Vitor na escuta, prossiga. Sierra November, Alfa Uniforme, qual o nome da localidade? Aracaju. Ah, é o... É o Aeroclube de Aracaju, Sierra November, Alfa Uniforme. Que aeroclube, paciente. Eu preciso que a senhora me informe o estimado para o través de Conde e o estimado de pouso em Aracaju. Yankee, Papa Vitor. Um minuto. Guarda. Aos 1510 e Aracaju aos 1603. Controle Salvador, Papa Tango, Yankee, Papa Vitor. Copiei Conde 1510 e Aracaju 1603. Afirmativo. Uno 397, decola aos 14, chama controle, bom dia. Controle 0135, 1937, bom dia. Bom dia, gol no 397, decolando a saída da El, passando 1600. 397, bom dia, contato radar na decolagem, submantém nível 220 na proa da El. 220 da El, gol no 397. Papai Uniforme, Mike Uniforme, passa nível de voo no 30. Chame agora Recife, frequência 12685, alterne 12545. Uniforme, Mike Uniforme. CED, chamará 12685 ou 12545, bom dia. Bom dia. De 106, prossiga. Ciente, autorizado a linha manter, pista no ciente. Cabe é Zulu, Zulu, Zulu, Zulu, confirme. Papa Vito vai prosseguir até Aracaju a 1.000 pés ou vai descer para 500? E na transição Conde, antes Papa Vito vai para 500. Gente. Controle Carcarado 2. Tomando um desvio à esquerda de 40 graus, funcionante para liberar formação. Ciente, Carcará 22, reporte término do desvio. Ok, quando voltar para o Coral, vai chamar Carcará. Dois, prossiga. Gente, autorizado decolar com proa norte. Pro norte ou noroeste, agora é transferência. É, capitão. Avião 06, não pode esperar da 97. Manter, guardião 06. Autorizado decolar, guardião 06. Guardião 06, fora do solo. Guardião 06, autorizado, curva à direita, proa direto pro CAB. Transferência. 06. 35-3288. Recife 3325, alterno 288, uma boa tarde, zona 397. Boa tarde. Controle é Guardião 06. Na decolagem. decolagem, proa norte, chame o controle em 119.35. Proa norte, controle 119.35.02, grato. Está destino centro administrativo, observando aí o guardião 02, com proa norte. Ok, então 06 vai para o centro administrativo, reporte final para pouso. Boa. Controle Salvador, Guardião 02, bom dia. Guardião 02, pro norte, porte 20 milhas fora. Nós não passaremos 20 milhas não, estaremos no máximo de 10 milhas, a 500 pés é um resgate aeromédico aqui próximo a Candeias, BR-324. Ok, ciente então, reporte final para pouso, Guardião 02. Reporte final para pouso, 02, grava. Carcará 22, controle. Final para centro administrativo. Firme? É o guardião 06, final, centro administrativo. Ok, frequência livre, chega no retorno. Bora mesmo. Carcará 22, controle, Salvador. Controle, Carcará 22, passou já através de Coral. Afirmativo, estou a 63 milhas, sudoeste de Salvador, serviço radar terminado. Mantenha uma centena, está livre dos desvios. Chame agora o controle Ilhéus. Frequência 1201, Carcará 22. Ok, 1201, Ilhéus. Obrigado, bom dia, meu bom serviço. Obrigado, tem um bom voo. Então 3196, boa tarde. Acione identificação, desça e mantenha o nível 050, chegada a Mari, 1012 ajuste. 1012 ajuste. Não, American Down, Joe. Salvador Tower, American 980. Zero. Tenor, American 980, Skunker Dent, down level 040, Wolf Arrival. Altimeter 1012. Ok, we're clear to 040, altimeter is 3012. And we're hearing on the ATIS that the runway is closed, is that possible? América 980. American 980, the runway 10, is it open at Salvador? Affirmative. Runway 10 open. Okay, roger, thank you. Just on the 8, it sounded like it was closed. Salvador, gol 1260, informação, papá, seria a nossa autorização para a Recife 390. Afirmativo, eu tenho autorização, porém o nível 37, copia? Copio. Autorizado, Salvador Recife 370, autorizado de Upper 58. Decola da 10, curva esquerda, Pucaracaju, o perfil 5435, código, controle 119.35. Lot full. the first 1,200 feet is not available. Okay, American 980, copy. 1-1-9-3, 1-2-0. Reto 03 é o portão, chegando para o pushback acionamento. 10-1-2-0. Guardião 03, bom dia. Sim. Visão 96, informe indicada. 280, mais 5, ao cruzar uma centena, reduz para 2-1. Fica presente 250 e ao cruzar uma centena, 210, 390. Guardião 03, ciente, livre táxi, reporte para ingresso, pista no 7. Vito, controle. Ok, prossegue em condições visuais, no 1000 pés, para a coordenação agora. Chame 2345, porque já está a 24 milhas ao oeste de Salvador, já saiu da nossa CTR. Através de Conde, se não tiver contato mais com este controle, vai chamar o controle Aracaju na frequência 12030. Boa tarde, eu movo. Confirme, Guardião 03, pro táxi. Ciente autorizado, alinhar e decolar pista no 7, vento 120 graus, 0, correção 10 nós. Guardião 03, sai inicialmente corredor axé, pode coordenar com o controle. 3-1, chame controle, 1-9-2-3-5. Fala, 9-2-3-5, grato. Motel Salvador, Guardião Zé 3, decolada 17, cruzando 307. Guardião 03, 500 pés, corredor axé. Axé, 500 pés, Salvador, bom dia, é o Gol 977 da Centro de Informação Quebec. Tudo seguro, nível 3-4? Positivo 3-4. Gente, aguarde com relação. Guarda ordinária, previsto? Sim. Obrigado. Para 180 nós, desça para 3.000 pés. Eu estou tímido 1-0 no 2. 3.000 pés, eu estou na frente de 1-3-1-9-0. Line 980, descent to 2,000 feet. John 81012, report on localized course. Ok, down to 2,000 feet, altimeter 1012, American 980. 3.196, mantenha presente pro, aguardando o último vetor para a pista 1-0. Mantenha presente pro, 3.196. Guardião 02, frequência livre. A 980, down 2,000 feet, altimeter 1012. Leaving 40 for 2,000, miles 980. Bom, 1-3-7, copia. A 6-4-7-7. Bom, 777, autorizado do Salvador para Porto Seguro, nível 340, aerovia Upper Whisky 50. Decolada 1-0, curva direita, subida da El, transição de Ner, código 5443, frequência do controle em 1-19-35. 340, Porto Seguro, via Upper Whisky 50, da El de Ner, curva direita, 5443, transposa, 935, controle, eu vou no 777. Comportamento correto, portão 4 entrando para o pushback e acionamento gol 1-7. Chamarei, obrigado. Primeira redução para 1-7-0 nós. 1-7-70 nós, 4-3-9-6. Então 3196, tem condições nessa prova de interceptar o localizador? Afirmativo. Envia para 2000 pés, seu número 2 na aproximação, 1012 ajuste e aponte o localizador, 3196. Joana, localizador, recém para 2000, tá 3196. Approach, American 980, understand clear to intercept the localizer for runway 10. Somebody report all localizers, American 980. American 980, establish on the localizer, runway 10. American 980, complete localized approach, call tower 118.6. Thank you, 118.6, good day, American 980. Good day. Salvador Tower, American 980, on the ILS for runway 10. American 980, aircraft inside, threshold is displaced 1,200 meters. Men and machines. Clear, check land gear, clear to land runway 10, wind 110 degrees, 12 knots. Thank you, clear to land runway 10 and understand displaced threshold first, 1200 meters displaced threshold.